sabidos e sabedores garantem que surgiu uma nova estrela. É o tempo da nova estrela. Há quem diga que Cristo retorna e sua marca é um dente dentro da garganta. A estrela dita um novo tempo e convoca pensadores a tecer novos pensamentos. E convoca lutadores a novas batalhas. Nada sabemos ainda. Sabemos apenas do novo corpo, que brilha igual ou diferente dos corriqueiros corpos celestes. Do chão de nosso litoral apenas olhamos. O novo não espanta como esperávamos. Sabemos apenas de uma promessa velada que permanece a despeito do tempo e marca nosso despertar diário. Sabemos apenas que essa promessa em verdade não é velada.